Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, o prometido é devido. Depois de já ter sido mencionado até por outras bandas, Los Waves estão pela primeira vez aqui no Cá se fazem, cá se tocam. Claro que trazem na algibeira o seu primeiro disco, disco de longa duração, uma vez que já isso tem EPs, This is Los Waves, So What? Pois, também já vos habituámos, que cada vez que há um lançamento novo e que trazemos aqui à estampa, no Cá se fazem, cá se tocam, que convidamos alguém da banda para falar. Ainda que terá que ser a assistência de telefone, porque isso obriga, uma vez que, se não estou enganado, estou a falar para as Caldas da Rainha. É assim, Jorge? Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, Jorge. Sim. Está a falar para as Caldas. Muito bem. E é um trio que basicamente se formou aí? Sim, foi. Nós já nos conhecíamos daqui, crescemos todos cá e formámos a banda cá, embora tínhamos começado a tocar em Londres. Foi lá que demos o primeiro concerto de todos. Nós fizemos as músicas cá nas Caldas e assim que pusemos as músicas na net fomos logo contactados por algumas pessoas em Londres. Na altura ainda lembro que era o MySpace, que ainda que era aquilo que funcionava em termos de plataforma de divulgação musical. E fomos imediatamente, porque era algo que já tínhamos em mente há algum tempo, ir para lá viver e tentar a música lá. Então posso dizer que formámos cá, mas começámos lá. Na altura ainda não como Los Waves, portanto ainda com um nome que vieram abandonar, mas sendo que esse abandono do nome, de algum modo já havia pessoas que o seguiam à época. Tem ideia que passarem para Los Waves também, enfim, terão perdido alguns daqueles que na fase embrionária vos seguiam? Eu penso que sim, penso que perdemos muito, embora tentássemos divulgar ao máximo a nossa mudança de nome às pessoas que nos seguiam, principalmente nas redes sociais. Notámos que muitas delas não passaram para a seguir a banda nova, por assim dizer. É exatamente a mesma banda, mas ainda é muito difícil para as pessoas encaixar a ideia que com uma mudança de nome, até porque é algo que não é muito usual, assumir apenas como uma mudança de nome e não como uma banda completamente diferente. Eu penso até que estamos só neste momento, só mesmo agora, estamos, por exemplo, a igualar o número de seguidores que tínhamos em relação à League. Sim, estamos a reportar-nos há 2 anos, de 2012, eram conhecidos como League. Mas essa mudança tem uma componente estratégica, eventualmente uma questão de direitos de autor, não? Não, foi muito simples. Começamos a chegar aos ouvidos através de várias pessoas que era muito complicado encontrar tudo o que é que seja em termos de conteúdo da banda na internet, porque o nome era demasiado genérico. Sempre que faziam alguma pesquisa aparecia-lhe todo o tipo de ligas, ou seja, jogos. Desde logo, eventualmente, os Human League, portanto, também podiam ser. Por exemplo, sim. Mas agora temos aqui, enquanto Los Waves, e dizia, portanto, que era um trio, portanto, já estamos a falar com o Jorge, já agora agradeço que apresentam os seus colegas de conjunto. Ok, então temos nas teclas e na guitarra o José Tornada, no baixo o Bruno Santos. Recentemente, só para há um mês, temos o Marco Young na bateria e eu, Jorge da Fonseca, na voz. Pois bem, já não é um trio então, né? Já estou atrasado. Sim, agora já. Sim, só há um mês é que. Enverdaram para esse quarteto. Yeah. O lançamento de um disco é sempre um motivo de celebração, mas previamente a este This Is Not A Wave, So What, tinham vários EPs, quer em Inglaterra, quer mais tarde. Inglaterra como ponto de início, porque eles corriam o mundo desde os Estados Unidos, Tóquio, por aí adiante. Quando é que perceberam que havia necessidade de lançarem algo, enfim, longa duração, embora esse termo já venha desde o tempo do vinil, hoje já quase desaparecido, mas de uma longa duração, e que os EPs era algo, se calhar, efêmero que ia esquecendo? Sim, de facto, o álbum é um instrumento de promoção muito mais forte do que o EP. E além de que, enquanto objeto, é algo que pode dignificar mais uma banda, e já tínhamos lançado 3 EPs e achámos que, sem dúvida, era mesmo a altura de pôr uma longa duração fora. Entretanto, também surgiu a oportunidade de fazer a distribuição cá através da Sony Music. Uhum. E fomos para o estúdio, tivemos, penso que 4 meses, algo assim, em estúdio, dispersos, enquanto fazíamos os vídeos para as músicas. E como estávamos em Portugal, foi um processo natural. Lançámos cá, fisicamente, pela Sony, e lançámos digitalmente. antes de falarmos do álbum, sendo que desde já podemos referir que a gravação não foi só cá, portanto, ainda foi partilhada entre Londres e portanto, aqui em Portugal, dois estúdios, portanto, mas o lançamento dos EPs permitiu-vos desde logo que tivessem de presença em séries televisivas e até em filmes galardoados e que fossem temas escolhidos para compor essas bandas sonoras. Sendo certo que muitas vezes tem um problema, que é, as pessoas até podem gostar da música, mas muitas vezes não associam à banda, ou porque não, enfim, não estão à espera de ver os créditos finais, ou no imediato não há essa referência. Foi uma boa montra para vós? Sim, foi. Eu penso que, de facto, as pessoas não ficam a associar, efetivamente, a banda àquilo que ouvem. Nós por esta altura já temos músicas em bastantes séries. Eu posso dizer que todos os meses recebemos pelo menos duas notificações de que as músicas foram postas em alguma série. Uhum. E isso de facto não se traduz exponencialmente no ganho de fãs. De facto, às vezes são coisas que passam muito despercebidas, outras têm alguma maior visibilidade, mas... até que quem ouve vá à net pesquisar, ainda vai uma distância muito grande. Eu penso que, a menos que seja algo que seja notoriamente audível ou que faça parte de um genérico que repetidamente apareça, a menos que seja assim, eu penso que é muito difícil. É sempre bom em termos de currículo, em termos de referência, mas normalmente são coisas que duram segundos, aparecem se calhar às vezes por trás de conversações das personagens, etc. Ou seja, eu penso que temos ganho mais fãs por músicas que estão, por exemplo, em bandas sonoras de filmes de surf, em que a banda sonora sai à parte, do que em séries. Thank you. certo que grande parte da vossa exposição é maioritariamente lá fora, e só agora, se calhar também por via deste vosso regresso à pátria, digamos assim, e ao lançamento aqui do disco, é que se começa a falar em Los Waves. De algum modo, o vosso nome vai ser referenciado na cena internacional primeiro que na cena portuguesa. Isso, no vosso entender, deveu-se a quê? Deveu-se principalmente a blogs. Nós, tanto com o Lig como com o Los Waves, fizemos uma pesquisa de digital media muito grande, ou seja, blogs, tudo o que possa ter a ver com revistas online, e de facto acabamos por sair em bastantes coisas lá fora, principalmente dos Estados Unidos. Com o Lig, então, ao início, eu posso dizer que saímos para aí em 200 e tal blogs espalhados por América, Austrália, Reino Unido, México. Com Los Waves também saímos em bastantes, se bem que muitos deles só no espaço de 2 anos desapareceram completamente. Eu isso noto muito, que cada vez desaparecem mais estes blogs e também cada vez recebem mais material, cada vez há mais bandas a enviar coisas, ou seja, torna-se cada vez mais difícil de chegar a estas plataformas. We'll be right back. nosso regresso aqui a Portugal tem muito a ver também de que, efetivamente, por exemplo, Londres, onde vocês estiveram e onde iniciaram a gravação também deste disco, tem muita oferta, ou seja, há em Catadupla chegar músicas novas às rádios, esses tais blogs, há imprensa escrita também, que é de tal maneira imensa essa quantidade, que se ficassem por lá iam ser misturados nesse turbilhão e que regressa a Portugal eventualmente poderão mais facilmente aparecer. De facto, foi algo que nós, isso é algo que nós às vezes discutimos e que ainda não percebemos exatamente. Repetidas vezes dizemos que se tivéssemos continuado lá, que já estaríamos editados lá e a tocar aí pela Europa, porque de facto, enquanto estávamos lá, repetidas vezes pessoas da indústria nos iam ver tocar. Só que nós, de facto, não fizemos a insistência que muitas bandas fazem lá, quer dizer, muitas bandas às vezes andam anos e anos lá a tocar em bares repetidamente, e nós, em termos de concertos, fizemos 10, 15, que não foi assim tanto, ou seja, pensamos que talvez se tivéssemos ficado lá, provavelmente também, assim como em Portugal, teríamos a oportunidade de ter alguma visibilidade. Cá também, eu acho que o meio acaba por ser tão grande ou tão pequeno como cá, como lá. É algo que eu muitas vezes não percebo, se o meio é muito pequeno, se é muito grande. Porque, de facto, também cá existem inúmeras coisas a aparecer. Mas quando há alguma que aparece, essa banda normalmente é que tem toda a atenção. Se calhar lá isso nota-se mais. Há milhares de bandas lá e há bandas a tocar todos os dias. Todos os dias há centenas de concertos lá. Mas quando há alguma banda que está, digamos assim, na moda, a atenção é toda dela. É dobrada. We'll be right back. mas então vamos agora aqui a aspectos mais, como é dizer, mais mundanos. Estar em Londres não é fácil em termos de custos. Das duas, uma, ou se dedicam à música, ou então têm que arranjar algo paralelo para poder suportar esses custos. Estou a fazer bem a leitura? Sim, não é fácil. Foi uma das razões pelas quais nós tivemos que voltar. De facto, nós estamos numa situação em que o facto de já termos, naquela altura, bastante feedback da indústria, fazia com que repetidas vezes tínhamos que ir mostrar a música, tínhamos reuniões, tínhamos que ensaiar, tínhamos concertos, ou seja, nós tínhamos part-times que muito dificilmente davam para pagar a renda e para andar de transportes e etc. Nós muitas vezes andávamos a pé e não estava propriamente calor, não é? Mas foi uma das razões que fez com que... Não é causa da rainha Londres, geralmente, não é? Não. É muito, muito, muito frio. Eu lembro que quando viemos embora por esta altura, por final de novembro, e o Zé já estava a viver numa tenda, aproveitou uma iniciativa que houve pelo mundo todo, que foi o Occupy, que começou nos Estados Unidos e depois passou para Londres e pelo mundo todo, em que houve centenas de pessoas que estavam a ocupar em frente à Bolsa de Valores. E ele aproveitou um pouco isso para ir lá pôr a tendinha dele, né? Mas achámos que era uma situação que não era sustentável. Ainda por cima vinha dezembro e janeiro, que são dois meses em que a indústria musical lá para completamente. E decidimos voltar. E sempre mais ou menos com a ideia de mais tarde voltar a Londres, mas entretanto as coisas aconteceram muito rápido cá. Assim que voltámos, a Ótimos Discos entrou logo em contacto connosco e lançámos o EP pela Ótimos. Confirmámos logo festivais de verão, como o Paredes de Cor e o Número Silvestre. Pronto, isso fez-nos perceber: ok, se calhar temos que ficar cá e começar ensaios e toda uma estrutura cá que ainda não tínhamos, e fomos à procura de baterista, por exemplo, na altura, e pronto, isso acabou por nos fazer ficar cá. Sometimes I feel like I'll never stay. Pois bem, e é por aí que vamos agora falar dos concertos. Vocês tiveram já, se não estou a esquecer de nada, o EDP Preço de Coura, o Meu Sudoeste, o Melhores de Festa, o Vodafone Mês Fest, Bons Sons, e tiveram em salas como o Music Box, o São Jorge, o Plano B e a Aula Magna, inclusive. Ora bem, isto tem dado então, pelo menos, uma exposição mediática que permite à imprensa procurar quem são os Los Waves. Portanto, agora passado um ano, como dizes, de retornarem a Portugal, já perceberam que provavelmente é por aí que têm que trabalhar e, a partir de Portugal, tentar de uma vez mais chegar aos Estados Unidos, ao Reino Unido, onde, aliás, a edição física deste disco também já está disponível. Sim, se calhar agora estamos a fazer o percurso inverso, não é? Tanto a nível internacional, tentando, de facto, estar cá e trabalhar cá e ir de cá para fora, como mesmo a nível nacional, eu penso que, de certa forma, também fizemos um pouco o percurso inverso, no sentido em que, logo no primeiro ano, começámos com festivais grandes, como o Paredes ou Milhões de Festa, e só agora é que estamos na fase de fazer aquela tour em que vamos aos sítios todos, em que vamos aos bares, em que vamos às associações. Ou seja, foi sempre o percurso inverso. Neste momento, com o álbum, provavelmente também essa divulgação vai ser facilitada e vamos, vamos tentar tocar ao máximo cá, pelo país todo, que foi algo que ainda não fizemos. Pois bem, já fizeram, se bem percebi, 3 salas, não é? No que diz respeito agora, após o lançamento deste disco. Como é que foi a recepção nesses espaços mais pequenos? Eu penso que foi bastante boa. Fizemos Lisboa, que à partida seria o sítio em que estaríamos mais à vontade, porque é aquele onde estamos mais perto, que conhecemos mais pessoas, aquele que temos também mais mídia a divulgar-nos. Uhum. E, de facto, não estava à espera de ter tanta gente a cantar as músicas. Mais do que o espaço estar cheio, o que me espantou mais foi o facto das pessoas cantarem, que já tínhamos apanhado um pouco em festival, mas não tanto, obviamente, porque o público não é tão direcionado. Mas músicas como a Darling ou a Strange Kind of Love estarem a ser cantadas em cor, ou seja, isso aconteceu tanto em Lisboa como no Porto, camadas mais jovens que também são as mais participativas, né? Que, pronto, as que saem mais, as que vão mais a estes eventos, isso é normal, apesar de achar que de alguma forma a nossa música é um pouco polivalente nisso, no que diz respeito a faixas etárias. Depois, ao vivo, acaba sempre por ser para os jovens, porque são eles que vão e são eles que saem. E em Leiria, também, com um público que nos conhecia menos, também conseguimos encher a sala. E penso que sim, se correu bem. You me up inside, called your name, called you fame, but me more than fine. And I'll give you friends, and I'll give you the chance, and I'll give you the lights to be around your heart. I'll give you the friends, and I'll give you the chance, and I'll give you the lights to be around your heart. And I say, my darling, I need you, as I say, my darling, I need you, and I say, my darling, I need you, as I say, my darling, I need you, and you left. Give up the lights, be around your heart, and I say. da criação das músicas. Vocês, de um modo, dividem a despesa da criação do álbum. A criação das músicas é fácil para vós? Ou são partes difíceis? E já agora, elas são todas elas contemporâneas para a criação do disco? Ou de algum modo já os vem acompanhando desde a vossa criação da banda? Só que é um processo repartido. Nós temos muitas coisas neste álbum que são ainda mais antigas, são pelo menos ideias ainda mais antigas do que qualquer um dos EPs que tínhamos lançado. Nós funcionamos muito por esquiços, vá lá, por ideias que vamos gravando, uhum, e depois acabamos por ter, sei lá, centenas. E o processo de construção depois de um álbum acaba por ser como montar um puzzle. Assim, temos tantas ideias que são, no fundo, ideias inacabadas, porque isso tem muito a ver com a nossa forma de fazer as coisas, principalmente a minha. As músicas normalmente nascem comigo a fazer as melodias de voz, com uma base muito simples de guitarra, algumas vezes piano, mas normalmente de guitarra, e talvez pela minha hiperatividade ou falta de concentração, acabo por ter centenas e centenas de... Isto é quase uma meia-culpa, esse testemunho. Quando diz, quer dizer, vai criando e depois é que pega mais à frente para... Pega ou pega a banda para ir acrescentando e depurando e, se calhar, pondo algumas coisas de lado, eventualmente, também, não é? Sim, sim. Nós nunca fomos aquele tipo de artista que se senta e está muito inspirado e que ali numa torrente de inspiração faz a música do princípio ao fim. Quer dizer, para nós até é um bocado estranho imaginar como é que isso pode... Uhum. Pois, é sempre uma construção. Naquela dicotomia, são mais de transpiração do que propriamente de inspiração. Sim, sim, de facto é muito difícil entender um pouco a música sem ser como um trabalho que é feito e que é aperfeiçoado e que ao longo do tempo se vai transformando. De facto, nós achamos que a música é de certa forma muito matemática e é muito trabalho. É como um bloco de madeira que se vai trabalhando até ganhar uma forma. Muito, muito dificilmente para nós o resultado de algo que é feito na altura ou numa hora pode sair bem, né? We'll be right back. para quem se estreia aqui, como é o caso do Jorge, no caso fazem caso, tocam, temos aqui o fase de desafios. E vamos a eles. Imagino que vem aqui ao Oliveira do Hospital. Antes de mais, não lhe perguntei, mas não sei se conhece a cidade. Eu penso que já fui jogar handball. Então pronto. Então, imagino-se então aqui em Oliveira do Hospital e para fazer um concerto dizem que permitem quem vos convida que tragam duas bandas nacionais ou dois autores. Quem é que os Lost Waves iriam convidar? Ok. Para nos acompanhar musicalmente enquanto banda. De repente, a minha resposta em termos de, vai sempre um pouco em termos de cantautores nacionais, vai sempre um pouco para o Bessa Chava, que é sempre alguém que nós admiramos, se bem que tem muitas coisas que não gosto, no geral acho que faz um trabalho muito bom. Talvez Linda Martin. Agora a pergunta é outra. Imagino que vem alguém da cena internacional, fazendo vocês a Portugal, e que depois chega a Portugal e diz: ah, nós gostaríamos de ter a colaboração ou a primeira parte do nosso concerto ser por Los Waves. De onde gostaria muito que viesse um convite desse tipo? Assim, em termos utópicos, gostava de ter o Magal Costa ou um Caetano Veloso, mas assim, em termos mais de uma banda que tenha mais a ver connosco, com o nosso tipo de som, não sei. Talvez uns, que também é utópico, claro, também uns MGMT ou uns Strokes ou uns Tame Impala. Muito bem, MGMT, Tame Impala, sendo que são, segundo os críticos, que eu não sou um crítico e as pessoas percebem muito disto, que não é o meu caso, é das bandas com que mais os identificam. Concorda com essa, enfim, ligação aos Tame Impala, por aí diante? Não, de facto é uma das bandas com as mais me identifico, embora não concordo muito. Acho que isso acontece porque de certa forma começaram a definir a nossa sonoridade como de certa forma psicadélica, e depois essa associação do psicadélico ultimamente é feita a Tame Impala, então acho que de certa forma acaba por ser fácil ir logo parar a Tame Impala. Sim. Que é muito mais rock, muito menos psicadélico, muito mais canções do que propriamente psicadelismo. De facto, tem alguns apontamentos mas não referiria a Tame Impala como uma referência para a composição. Terceiro e último desafio: vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, banda, autora, quisermos, um disco tributo. E pedem aos Lost Waves para que façam uma versão de um tema desse tal autor, não é? Ou a banda, para integrar o tal disco. Quem a gostaria muito de homenagear e que tema é que escolheriam? É uma questão complexa, porque provavelmente há vários. De repente diria José Mário Branco. José Mário Branco? Ou José Cid. Branco ou José Cid. Quer escolher um tema já? Sim, porque gostávamos de fazer uma versão dos monstros sagrados dos Zé Cid. Quando eu canto é de alegria, canto para quem me entender, só para geração tomou pastilhas multicores e partiu para a longa viagem que acaba nas colinas de cristal onde vivem robôs que galopam no céu. E os monstros sagrados são a causa dessa enorme inflação que reina no mundo de cristal. Diria que, se calhar, agora o maior desafio que se nos apresenta em termos de banda cá é o facto de não cantarmos em português. Que mesmo assim, temos vindo a ver que, de facto, é uma ligeira barreira cá. Bandas que cantam em português acabam por ter uma exposição maior. Sim, acaba por ser uma sinergia com o público que é logo muito mais intuitiva e, de facto, há uma ligação muito maior à comunicação em português, o que é bastante óbvio, não é? E para nós, talvez seja, neste momento, o desafio maior, ganhar espaço num público que cada vez é mais virado para as bandas que cantam na sua língua. Este é um desafio. E por que não fazê-lo? Ou, de algum modo, isso acham que iria descaracterizar os Os Waves? Não, tinha que aparecer a oportunidade em termos de melodia. Porque, de facto, a experiência que eu tenho é que é muito mais difícil fazer uma música em português do que em inglês. Porque a melodia tem que ser muito mais específica. No sentido em que aquele clichê que se diz que em inglês é só meter duas palavras juntas e dizer oh baby e fica sempre bem, acaba por ser um pouco verdade. Em português a construção tem que ser muito mais cuidada, ou seja, é algo que ainda estamos um pouco fora, mas com o tempo talvez, não sei. Não está descartada a hipótese, não é? Não. Jorge, agradecer-lhe a disponibilidade que teve aqui para com a Boa Nova, naturalmente. Obrigado. Iremos estar atentos à vossa carreira, iremos divulgar a nossa quota parte da responsabilidade e marcamos desde já encontro para um próximo disco que, mais dia menos dia, irá para a Forja, com certeza. Espero que sim. Temos já estamos a trabalhar para isso e para, algures a meio do próximo ano, já ter outro disco fora. Perfeito. Um abraço. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Ivo. Um abraço. So